meu. Cansei de ficar cego, surdo e mudo, ver tanta palhaçada, tanto absurdo. Problema ignorado, não só me fica pior, tipo uma bola de neve, não para, fica maior. Dia após dia, tamo na luta. Cê pensa que vamos desistir, aí comédia não se muda. Correr pelo certo vou, tempo ruim tem, mas pelo que eu quero eu vou muito mais além. Quem não cansou de ver a coroa chorar, ou de ouvir sua mulher reclamar, hein? De ver seu filho ou sua filha pedindo um danonim. O homem pode ser grande, fica pequenininho. É hora de acordar, desperta pra vida. Saber que você nunca tá sozinho na lida. Ninguém vê nada, porque só enxerga o que procura. Abre o olho e tenta ver o mundão sem censura. É tudo nosso, vem ver, basta sem querer. Que isso aqui pode ficar melhor pra mim e pra você. E eu segue, não que não vê, que não quer enxergar. A gente tem certeza que isso aqui ainda vai mudar. É tudo nosso, vem ver, basta sem querer. Que isso aqui pode ficar melhor pra mim e pra você. E eu segue, não que não vê, que não quer enxergar. A gente tem certeza que isso aqui ainda vai mudar. O guerreiro que batalha dia a dia pra mostrar que pra você tá bom, mas ainda pode mudar. Trago pro rap o cotidiano que é embaçado. Quem não morreu parceiro tá sonhando acordado. A gente corre atrás pra alcançar o objetivo. Não para no caminho, não ser mais um oprimido. Não recua não diante da dificuldade. Fica tranquilão, parceiro, faz sua parte. Prova que é homem, que cê tem competência. Lembra que os heróis nasceram da resistência. Corre atrás que você chega atrás do que deseja. Mesmo que fale mal, não desista, não fraqueja. A maior glória de um homem se conquista com suor. E não ficando na esquina, moscando, vendendo pó. Aqui cê vale o que cê é, não o que cê tem. PVH, Deus também é uma nota de 100. Nem vem, tem mano que troca por muito menos. O que dói mais pra ser é que a gente tá vendo as novinhas no postinho esperando mais uma vez. Resultado positivo, teste de gravidez. E os menor na fissura roubando só pra fumar. Me diz aí onde é que esse mundo vai parar. Deixar a desejar não dá, tem que mostrar que a gente tá aqui e não veio pra brincar. Que o rap é compromisso e que não é brincadeira. Mais forte que a correnteza do Rio Madeira. Mais firme que a estrada de ferro que resiste. Vários anos de história e ela ainda persiste. Fatos que ocorrem não saem da lembrança. Mas enquanto tiver rap aqui vai ter mudança. Vai ter mudança então. Enquanto tiver rap vai ter mudança. É tudo nosso, vem ver. Basta sem querer que isso aqui pode ficar melhor pra mim e pra você. E eu segue, não que não vê, que não quer enxergar. A gente tem